CD. Bloco Me Deu Onda de Jacundá, Bai 2017. A energia vai começar e o movimento vai ser mesmo assim. Da resenha é o tal de Toma Toma. Muita folia, muita alegria e muita gente bonita. Você não pode ficar de fora dessa. Bloco Me Deu Onda. Sua presença me deu onda. O teu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Bloco Me Deu Onda. Esse tá na boca da galera. Vem curtir com a gente, com o melhor bloco da cidade. Me Deu Onda, muita folia, muita alegria e muita gente bonita. Depois de pegar uma paia e acender a marquinha, vamos casar na balada. Adquira já o seu abadá e participe da maior folia de Jacundá. Bloco Me Deu Onda. Mixagens e produção. DJ Edivan, o garoto das mixagens de Tucuruí. CD. Bloco Me Deu Onda de Jacundá, Bai 2017. Alô! Eu preciso de ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar mais. Presença me deu onda, o teu sorriso me dá onda, você sentando mozão me deu onda, que vontade de te ter, garota, eu gosto de você, fazer o quê? O pai te ama, que vontade de te ter, garota, eu gosto de você, fazer o quê? Vem curtir com a gente no melhor bloco da cidade. Bloco Me Deu Onda. DJ Edivan, comandando a festa. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Sua presença me deu onda. O teu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Fazer o quê? O pai te ama e que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você. Fazer o quê? O pai te ama. O pai te ama. O pai te ama. O pai te ama. Preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Sua presença vem, vem. Com o melhor bloco da cidade, Me Deu Onda. Muita folia, muita alegria e muita gente bonita. Atrás e começa a fazer bem gostosinho. Me dê, papai! Ai, papai! Agora eu vou ensinar vocês. Todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazer um movimento que é assim. É um tal de toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vamos fazer um movimento. É um tal de toma. Toma.

Você não pode ficar de fora dessa. Adquira já o seu abadá e participe da maior folia de Jacundá. Entre em contato agora mesmo. 3494-991-12-6946 ou 992-44-4610. Com o melhor bloco da cidade, Me Dê Onda. O sarra na pista novinha. Que é isso? O sarra na pista novinha. Chama! O sarra na pista novinha. Simbora, bichão! Novinha, hoje é o dia de sair na noite na balada pra dançar. Quer, ela quer quebrar. Quer tomar um uísque, sarra a bunda, vem pra cá. Faça tudo logo, logo, logo, logo. Faça tudo logo. Sarra na pista novinha. Sarra na pista novinha. E venha, e venha. Sarra na pista novinha. Vem novinha. Sarra na pista novinha. No swing do meu bichá. Faça tudo logo, logo, logo, logo. Faça tudo. Chama! Sarra na pista novinha. Sarra na pista novinha. Que pressão! Sarra na pista novinha. Sarra na pista novinha. Chama! Faça tudo logo, logo, logo, logo. Faça tudo logo, logo. Oh! Adquira já o seu abadá antecipado R$25 e participe da maior folia de Jacundá. Bloco Me Deu Onda. Galera tá no clima, tá tudo esquematizado. Forró na chácara, todo mundo convidado. Liguei o paredão, já comprei a bebida, mandei encher a piscina. Convidei as meninas, sou a selecionada, a mais top que existe. Até com as paniquetes, eu já mandei um convite. É sabadão, fim de semana chegou, e vai rolar uma farra na chácara do meu avô. É sabadão, fim de semana chegou, e vai rolar uma farra na chácara do meu avô. É sabadão, fim de semana chegou. Rolar uma farra na chácara do meu avô. Sabadão, fim de semana chegou. E vai rolar uma farra na chácara do meu avô. Rasga, bichão! O meu, o seu, o nosso! Bicho do mato! Nos grupos do WhatsApp, todo mundo tá falando que vai ser diferente, só o que tô comentando. Galera tá no clima, tá tudo esquematizado. Vai ter forró na chácara, todo mundo convidado. Liguei o paredão, já comprei a bebida, mandei. Convidei as meninas, sou a selecionada, a mais top que existe. Até pras paniquetes eu já mandei o convite. É sabadão, fim de semana chegou, e vai rolar uma farra na chácara do meu avô. É sabadão, fim de semana chegou, e vai rolar uma farra na chácara do meu avô. É sabadão, fim de semana chegou, e vai rolar uma farra na chácara do meu avô. É sabadão, fim de semana chegou, e vai rolar uma farra na chácara do meu avô. DJ. O meu, o seu, o nosso Bicho do Mato. Solteiro sim, sozinho nunca. Solteiro sim, sozinho nunca. Vamos beber cachaça e o amor machuca. Vamos beber cachaça e o amor machuca. Solteiro sim, sozinho nunca. Solteiro sim, sozinho nunca. Vamos beber cachaça e o amor machuca. Muita folia, muita alegria e muita gente bonita. Você não pode ficar de fora dessa. Bloco Me Deu Onda. Olha que hoje é dia de deixar o juízo em casa. E só pega segunda-feira, sexta, sábado e domingo. É só bebedeira, eu vou cair na bagaceira. Ira, ira, ira, eu vou cair na bagaceira. Ira, ira, ira, eu vou cair na bagaceira. Ira, ira, ira, eu vou cair na bagaceira. Já tô liberado e pronto pra fazer besteira. Solteiro sim, sozinho nunca. Solteiro sim, sozinho nunca. Vamos beber cachaça e o amor machuca. Vamos beber cachaça e o amor machuca. Solteiro sim, sozinho nunca. Solteiro

nega. Deixa eu te amar, me libera, nega. Novinha, vou te sentir. Oh, vem pro Olodum, eu vou te dar um beijo. Depois vou te dar mais um. Me libera, nega. Deixa eu te amar, oh, novinha, vou te sentir. Oh, vem pro Olodum, eu vou te dar um beijo. Depois vou te dar mais um, novinha, mais um. Assim, ó. Vou mudar meu status, vou botar namorando, mostrar pro mundo inteiro sem vergonha que eu te amo. Vou mudar meu status, vou botar namorando. Canta, Salvador, canta, canta, canta. Oh, me libera, nega, deixa eu te amar. Me libera, nega, novinha, vou te sentir. Oh, vem pro Olodum, eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Me libera, nega, deixa eu te amar. Ô, novinha, amor, Caju. Mais um, mais um. Novinha, mais um, mais um. Eu vou gritar um dedo, eu vou gritar mais um, novinha. Muita folia, muita alegria e muita gente bonita. Você não pode ficar de fora dessa. Bloco Me Deu Onda. Isso que tu quer, né? Quando passa a balança, que balança, negona. Oh, tá de boa, tá de boa. Essa ginga que rola no gueto, que a galera vai gostar. Tem gosto de rua, cultura de origem. Quem sabe o que se passa, não se passa, não vacila. E é de lá que vem, é pra lá que vai a verdade da ginga. No gueto, a galera vai gostar. Linguagem de rua, cultura de origem. Quem sabe o que se passa, não se passa, não vacila. E é de lá que vem, é pra lá que vai a verdade da cidade. Por H, cadê a galera de Maceió? Do doce vé, do doce vé, do doce vé, do doce vé, do doce vé, do doce vé, que o pivete é doido, vai ser doido, vai ser doido. Aqui é só o creme. Adquira já o seu abadá e participe da maior folia de Jacundá. Bloco Me Deu Onda. Isso que tu quer, né? Vamos lá, DJ. Cheia de marra, essa menina, só porque não me provou. Diz que é prendada, a aula ensina. Hoje eu sou professor. E a formada não relaxa. Quando eu acendo, ela faz fumaça. Você é dentro, ela se atenta. Não demorou, vamos ver quem aguenta. Vamos ver quem aguenta. Vamos ver quem aguenta. Tentam me enganar, não quer mais parar. Não pagou pra ver. dó de você. Fica me lembrar. Adquira já o seu abadá antecipado R$25 e participe da maior folia de Jacundá. Bloco Me Deu Onda. Alô! Sou eu que passo levando tudo, arrastando a multidão. Sou eu que passo e gostoso, mexendo com seu coração. Sou eu que passo levando tudo, arrastando a multidão. Sou eu que passo e gostoso, mexendo com seu coração. Oi! Hoje é dia de farra, escute o meu som, tá rolando. Prepara e chama os parceiros. E aí, QG, vamos nessa. Ou saia na frente, que eu tô passando. Tô empurrando, tô empurrando. Saia na frente, tô empurrando. Joga essa zorra pra cima. Eu levo, eu arrasto, eu levo, eu levo, eu arrasto, eu arrasto. Eu levo, eu arrasto, eu levo, eu levo. Mete dessa, galera, mete dessa. Comandando a festa. Olha o som que essa banda faz. Passo levando tudo, arrastando a multidão. Sou eu que passo e gostoso, mexendo com seu coração. Oi! Sou eu que passo levando tudo, arrastando a multidão. Sou eu que passo suíço gostoso, mexendo com seu coração. Vem cima. E hoje é dia de farra, escute meu som, tá rolando. Prepara e chama os parceiros e vamos descer suigando. Sai na frente, eu tô passando, tô empurrando, tô empurrando. Quem é baiano nessa zorra, sai do chão. Vai. Eu levo, eu arrasto pra cima. Eu levo. Eu arrasto, vai! Eu levo, eu levo. Mete dança, Salvador, mete dança, vai! Chama, Big, chama! Eu levo, eu arrasto, eu arrasto, eu levo. Mixagens e produção, DJ Edivan, o garoto das mixagens. Atenção, de Tupi. Essa vai pra tu, que não é desesperado. Vai devagar, devagar como vou. Desce novinha com... Vai, camisa! Devagar, Bloco Me Onda. Esse tá na boca da galera. De gastado. Que eu vou convocar pra fazer o acordo. E é só tu se envolver, que o clima tá gostosinho. Que o clima tá gostosinho. Que o clima tá gostosinho. É o beat, o grave, o pandeiro. Vem, vem. Devagarinho, vem que vem. Se não vinha com as mãos no joelho, devagarinho, vem que vem. Solta o parando, vai! Desce novinha, uma mão no joelho, e a novinha vai descendo, todo mundo vai descendo. Desce novinha, amigo! Devagarinho, vem que vem, vem devagarinho. É ao vivo do QG! Salvador! Solta o parando, vai! Convoca e senta devagarinho. E é só tu se envolver, que o clima tá gostosinho. Que o clima tá gostosinho. É o beat, o grave. devagarinho, devagar. Essa mão, vem. Oi! É assim, novinha. Oh, oh, oh. Vem curtir com a gente no melhor bloco da cidade. Bloco Me Deu Onda. Eu vi na troca, eu tive que reparar. Ela desce quando o DJ toca, ela vai mais devagar. Se sai, ela fala, se toca, pode chegar pra lá. Que espaço pra bunda gostosa, acompanha o cabo que vai começar. Esse bumbum faz um balatum, esse bumbum faz um balatá. Esse bumbum faz um balatum, balatum, balatum, joga ele pro ar. Bumbum faz um balatum, esse bumbum faz um balatá. Esse bumbum faz um balatum, balatum, balatum, joga ele pro ar. Vai, estourado! Chica diferenciada, hein? Se pai não tem vida própria, eu tive que reparar. Ela desce quando o DJ toca, na vai devagar. Se passar e fala que toca, pode chegar pra lá. Que espaço com a bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Esse bumbum faz um balatum, esse bumbum faz um balatá. Esse bumbum faz um balatum, balatum, balatum, joga ele pro ar. Bumbum faz um balatum, esse bumbum faz um balatá. Esse bumbum faz um balatum, balatum, balatum, joga ele pro ar. Essa base é diferenciada, viu, mamãe? Aquele swing que a gente vai meter carnaval. Vem curtir com a gente, com o melhor bloco da cidade. Me deu onda, muita folia, muita alegria e muita gente bonita. Bloco Me Deu Onda de Jacundá, Bai 2017. Pra cima! Pra cima! Eita! É madeira! Cadê o grito das mulheres? O grito dos homens? O grito dos homens? Olha, o homem que não bater na palma da mão no tatatá é porque o negócio não tá subindo mais. Inclusive a segurança também. A zoadinha. DJ Edivan, comandando a festa. Eita. Sucesso, Pissirico. É disso que o povo gosta. Vamos brincar com a zoadinha do amor. A zoadinha do amor, a zoadinha velha e sai de Salvador. Vamos brincar, a zoadinha do amor. Júlio C10, a zoadinha do amor. O homem que não bater na palma da mão é porque não gosta de mulher. Inclusive você, viu, seu Cécio? A menina que não bater na palma da mão é

fomos bons amantes. No fundo sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. Canta assim, ó. Radele, estúdio, móvel. Júnior Radele, Adriano Radele, canta junto. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Ei, ei, ei. No fundo, sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. É o fim daquele medo bobo. Estilo DLT, será o parceiro Ramon Borges. Lucas Personal. Alô, Thiago Personal. Põe no esquenta, meu DJ. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, bloco Mideu Onda. Esse tá na boca da galera. A menina meteu o pé pra caça e mandou um recadinho pra mim. Mas vem por aí, mas vem por aí, mas vem por aí, mas vem por aí. Ai, safada. Nós vem por aí, nós vem por aí, nós vem por aí. Mixagens e produção, DJ Edivan, o garoto das mixagens de Tucuruí. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, sua mãe tá ligando. Mas vem por aí, ai sapato, na hora de ganhar madeirada. A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Mas vem por aí, mas vem por aí, mas vem por aí, mas vem por aí, ai sapato, na hora de ganhar madeirada. A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Mas vem por aí, mas vem por aí. Aumente o som do paredão. Essa é do verão, é do carnaval. Vim curtir com a gente, com o melhor bloco da cidade. Me deu onda, muita folia, muita alegria e muita gente bonita. Isso que tu quer, né, né, né. Na praia da Cisela, as meninas estão dançando, descendo de vida. Olha que menina gostosa, que mulher maravilhosa. O verão está chegando, a praia da Cisela, as meninas estão dançando. Fazendo quadra de sensação. Olha que menina gostosa, que mulher maravilhosa. Imagina ela fazendo quadra de imagina ela fazendo quadra de imagina ela fazendo quadra de. Olha que menina gostosa, que mulher maravilhosa. Imagina ela fazendo quadra de imagina ela fazendo quadra de. Imagina ela fazendo quadradinho. Olha que menina gostosa, que mulher maravilhosa. Olha que menina gostosa, que mulher maravilhosa. Vai! Oh! Vem todo mundo! Ah! O verão está chegando pra praia do Cisera. As novinhas estão dançando. Olha que menina gostosa, que mulher maravilhosa. fazendo quadrado sensacional. Imagina ela fazendo quadrado sensacional. Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa. Imagina ela fazendo quadrado. Imagina ela fazendo quadradinho. Imagina ela fazendo quadradinho. Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa. Imagina ela fazendo quadradinho. Imagina ela fazendo quadradinho. Imagina ela fazendo quadradinho. Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa. Olha que mina gostosa. Bloco me deu onda de Jacundá, Bai 2017. A dança do verão. Alô, equipe! E você também vai querer fazer. Esse é o novo movimento. Tá no balão da academia. E na boate tá tocando. Os paredões estão repetindo. Tá todo mundo comentando. Mas que sucesso é esse? Vai, vai, vai. É o tal de cê tá levando. Cê tá levando, vai. Me deu onda. Esse tá na boca da galera. Mas que sucesso é esse, pai? Que as meninas todas dançam. Se liga que vai começar. Vem, vem. É o tal de cê tá levada. Cê tá levada. Pode ficar de fora dessa! Adquira já o seu abadá e participe da maior folia de Jacundá! Entre em contato agora mesmo! 3494-9912-6946 ou 99244-4610. Com o melhor bloco da cidade! Me dê onda! Pra cima! Pra cima! Vai, vai! Safadeza leve! Cabeça e vai até embaixo, embaixo, embaixo. E vai até embaixo, embaixo, embaixo. E vai até embaixo, embaixo, embaixo. E vai até embaixo, embaixo, embaixo. Bota o solinho, vai, vai, vai. Oi, oi, oi. Vem. Eu vou comprar um medidor e ver se vai até aí vai, e vai, e vai. Adquira já o seu abadá antecipado R$25 e participe da maior folia de Jacundá, Bloco Lindeu Onda. Mas rapaz, agora eu vi, não. Quando eu tiver jogada, sobe fora, deixa, deixa a pessoa que chega pra mim. Vai deixando a vida pra outra hora, e quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. DJ Ativa, o garoto das mixagens de Tubuí. É, já tá ficando chegando. A exceção de saco, você prepara, já tô me preparando. E você tá indo, eu tô voltando. E nesse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, ela vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se eu cuidar em mim, eu desci em você. Organização, DJ Maço Boy, apoio total Leo S, parteiros comunicação visual, Jacundá Som Automotivo, vem curtir com a gente no melhor bloco de Jacundá, Bloco Mideu Onda, esse tá na boca da galera. Tá trazendo uma atividade que geral já tá fazendo, de uma forma sensual, brincadora, tá trazendo uma atividade que geral já tá fazendo, de uma forma sensual. Ganha de pé, bom. forma sensual, me encantora, tá trazendo uma atividade. Já foi detectada. De segunda a quinta, sou comportadinha, obedeço a mamãe e vou para a escolinha. Chega final de semana, começa a enlouquecer, as amigas me ligando, sextou, vamos tremer, eu tento ele. E quando toco o pai, muita folia, muita alegria e muita gente bonita. Você não pode ficar de fora dessa. Bloco Me Deu Onda. Tremidinha, tremidinha, na tremidinha agora. Ô, treme! A tremidinha de... Segunda, quinta, sou comportadinha, obedeço a mamãe e vou pra escolinha. Chega final de semana, começa a enlouquecer. Se estou a me estender, eu tento evitar, meninas. E quando toco o paredão, eu disse para, para, assim eu não aguento. Para, assim eu não aguento. Quando toco o paredão, vai na tremida aí. DJ Edivan, comandando a festa. O treme, a tremidinha de... Me Deu Onda. Esse tá na boca da galera. Eu preciso te ter. Aqui é só o creme. Você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama, o pai te ama, o pai te ama, o pai te ama, o pai te ama. E o telefone é o 77988739901. Vem comigo, vem parceiro. DJ Edivan, comandando a festa. Eu preciso te ter. Meu pensamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar. Que a sua presença me deu onda.

10 a Negona sentando no baile da aula. Um abraço a minha galera do camarote. Merece camisa 10 a Negona sentando no baile da aula. Que festa linda, que festa maravilhosa. E vai, toma. Vai, toma. E vai, toma. E vai, toma. E vai, toma. Esse é o CD do fenômeno. Vai, vai, toma. No escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho. No escurinho você se solta, delícia. Apaga a luz, apaga a luz. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. Tá gostoso, vai. Vai, vai, vai. Isso é Papa Johnny, hein. Alô, Júnior Aragão, meu patrão, Bavada Prêmios. É nóis. Respiro modas, tamo junto e misturado. Tá gostoso. Uma sentada daquela nervosa. Faz um tempo que tu foi hoje tu tá. E eu sei que tu bloco gosta, me deu onda. Esse tá na boca da galera. Uma sentada daquela nervosa. Faz um tempo que tu foi hoje tu tá de volta. E eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. De todas que eu peguei você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma sentada sensacional. E atenção, Ilhéus, e atenção, Matuba. E dá uma sentada, vambora, vai. Senta, vê, senta, vê, senta. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Senta, vê, senta, vê, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vai sentando que tá gostoso. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta. No escuro é gostoso. Você não pode ficar de fora dessa. Bloco me deu onda. Vai fazendo aquecimento. Já tá beba, não consegue parar. DJ aumenta o som que a novinha quer dançar. E desce rebolando. Olha aqui, abaixa o vestido que tá todo mundo olhando. Desce rebolando e sobe no grau. Eita delícia, ela tá. E eu tô vi, é vídeo, é mídia, é mídia. Engatilha um bumbum e começa a tirar. É agora, é agora. Metralhadora se mostrou pra te pegar. Bunda de metralhadora se mostrou pra te pegar. É bunda de metralhadora. Isso, o que é isso? Agora mete tudo. Vem curtir com a gente. Com o melhor bloco da cidade. Me deu onda. Muita folia, muita alegria. E muita gente bonita. Tira tua roupa e vai fazendo aquecimento. E ela já tá beba, não consegue parar. Olha que desce rebolando. E abaixa o vestido. E desce rebolando. E sobe no grau. Eita gostosa, ela tá de amarelo. E eu tô viajando no jeito dela dançar. Engatilhão bumbum. Engatilhão bumbum. E agora, e agora. Ah, ela tem bunda de metralhadora, dura, dura. Aham, aham. adquira já o seu abadá e participe da maior folia de Jacundá. Bloco Me Deu Onda. Alô! Eu tô marrendo demais. Os menores sagaz é os que te satisfaz. E várias danadinhas no contatinho do pai. Oh, várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. E várias danadinhas no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer na língua daquela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero mais. E várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Oh, várias danadinhas no contatinho do pai. E várias danadinhas no contatinho do pai. Cê foi estourado. O baixinho dos paredões. O baixinho delícia que você adora, meu. Vem comigo. Vidro pro meu, rolando vários backs. Sou no último volume, escutando Felipe Red. Do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrendo demais. Os menores sagaz, é os que te satisfaz. E várias donadinhas no contatinho do pai. Oh, várias donadinhas no contatinho do pai. E várias donadinhas no contatinho do pai. Oh, várias donadinhas no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer na língua daquela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero mais. Oh, várias donadinhas no contatinho do pai. Oh, várias donadinhas no contatinho do pai. E várias donadinhas no contatinho do pai. Oh, várias donadinhas no contatinho do pai. Vice Gravações, tamo junto! E pra balançar! Isso aqui é fã estourado. Mixagens e produção. DJ Edivan, o garoto das mixagens de Tucuruí. A novinha comentou que o baixinho é bom demais. A novinha comentou que o baixinho é bom demais.